as votações do Prêmio Ludopedia 2017. Editora Ludofy anuncia a segunda edição de Endeavor para o Brasil. E a Renegade Games anuncia Clank e a Maldição da Múmia. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast de notícias do Jogatina BG, podcast quinzenal, olha só, agora mudou, que sai às quintas-feiras aqui no nosso pedido podcast do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta, então vamos começando aqui mais uma edição desse podcast maravilhoso, maravilindo, onde falo de notícias e alguns destaques que tivemos no nosso mercado aqui do Brasil ou no mercado internacional. Lembrando, esse podcast ele é oriundo lá do nosso canal de notícias no Telegram, no @jogatinabgnews. Se você não conhece o Telegram, recomendo fortemente entrar lá no Telegram para seguir o canal do Jogatina BG com as notícias e também entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram, onde a gente conversa, bate papo lá com a galera, todo mundo falando sobre joguinhos de tabuleiro e outras coisas relacionadas ou não, né? Bem legal. Lembrando, temos nossas redes sociais no @jogatinabg, você segue a gente lá no Twitter, facebook.com/jogatinabg é a nossa fanpage, o nosso canal do YouTube, youtube.com/jogatinabg, pra se inscrever lá, dar aqueles like nos vídeos gostosos, como sempre, né? E temos algumas novidades a respeito do Jogatina BG. A primeira novidade, que estamos em fevereiro, é o mês de aniversário do Jogatina BG, 2 anos, né? Jogatina BG faz 2 anos aí. Cara, eu nem imaginava que o podcast e os vídeos e os conteúdos que a gente faz aqui no Jogatina BG ia durar durante 2 anos, e durou aí. A gente tem feito muito conteúdo legal, tanto quanto, por exemplo, o Ficha do Jogador, que saiu essa semana, saiu ontem, né? Eu entrevistei a Patrícia Nath, que é idealizadora lá do Lady Loot, que a gente falou, bateu um papo sobre o evento, sobre a representatividade feminina nos jogos de tabuleiro. Além disso, o nosso podcast de RPG, amanhã vai ter mais uma edição, é o terceiro episódio, tá com mais 3 horas de episódio, a gente gravou durante 6 horas, né? Eu reduzi lá pra 3 horas, coloquei efeitos e tá muito legal. E também a gente tá voltando agora, finalmente, depois eu descobri como recuperar a senha do nosso Instagram. Agora sim, o Jogatina BG tá de volta com publicações lá no Instagram. Sempre que tiver alguma jogatina, sempre que tiver alguma coisa nova, vamos publicar lá. E no Instagram você pode usar a nossa hashtag, #JogatinaBG. A gente vai lá dar uma olhada na sua jogatina, curtir as fotinhas, é isso. Então, dados os recados, vamos lá pras notícias que a gente separou aqui no intervalo de 22 a 31 de janeiro. Começa o cenário nacional com alguns lançamentos, né, que a gente teve essa semana. A gente tá olhando aqui na página do lançamento da Ludopedia. Primeiro deles, na verdade, a única editora que vai aparecer aqui vai ser a Galápagos Jogos, que anunciou e lançou, na verdade, já havia anunciado no ano passado, Arcadia Quest Inferno e Arcadia Quest Pets, e finalmente foram lançados aqui no Brasil essa semana, então você já pode comprar lá suas edições com seus lojistas favoritos, ou até mesmo o site lá deles. Arcadia Quest é uma franquia muito legal, muito divertida, recomendo fortemente. E a Ludofy, durante a participação do Rafael VR, né, o Parma, lá no podcast do Meeplemanix, edição 103, confirmou que o jogo Endeavor, né, a sua segunda edição desse jogo, vai ser publicado pela editora aqui em outubro. O jogo atualmente está em campanha no Kickstarter, mas até mesmo a publicação da página da Ludofy falou pra galera não se preocupar, que eles vão trazer algumas edições premiums, né, com os extras do Kickstarter, e as edições simples, né, pro Endeavor aqui no Brasil, provavelmente lá no quarto trimestre desse ano. Falando em Kickstarter e distribuição no Brasil, a Cronos vai distribuir o Gentes, ou Gentes, que é um jogo de civilização bem legal, que tá agora em financiamento coletivo no Kickstarter, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e ela vai fazer uma distribuição parecida com o que ela fez com o Clans of Caledonia pra esse final do ano ainda, eu acredito. Então, pra quem tá de olho em pegar o Gentes ou Gentes, pode pegar com a Cronos se quiser, né? Outro anúncio muito legal aqui da Geeks and Orcs, que foi com o Renato Simões, que vai ser o jogo que vai aparecer lá no Diversão Offline em São Paulo em março, o evento que vai ocorrer lá na capital paulista, que é o Melvin vs Chrome, que é um jogo de agilidade de 3 a 8 jogadores, é um jogo de muito barulho, muito festividade, com vários tapas na mesa, menos tapa na cara, como diz o próprio Renato, que vai ser lançado durante o Diversão Offline em São Paulo, que vai ocorrer no comecinho ali do mês, né, no dia 11, 10 e 11 de março. E finalmente, os títulos Rising Sun e Twilight Imperium 4ª edição apareceram depois de começou a cobrar tanto nas redes sociais da Galápagos, né? Agora tem, pra quem acompanha já o site da Galápagos, tem a parte do em breve pra mostrar como que tá o status das coisas de produções, e eles não haviam colocado ainda as coisas do Twilight Imperium e nem mesmo do Rising Sun, mas eu tava cobrando mais do TI4 mesmo, e finalmente apareceu lá. Agora você consegue ver o status. Obviamente não tem a previsão desses jogos, mas você consegue verificar em qual status está o jogo, certo? Além disso, a Galápagos fez uma coisa muito legal essa semana, que foi a inauguração da primeira biblioteca pública de jogos tabuleiro em São Paulo. Essa biblioteca fica no Café do Mirante, 9 de julho, e tem um videozinho lá na fanpage dela mostrando como que funciona essa biblioteca pública de jogos tabuleiro. Muito legal a iniciativa, espero que resulte em novas pessoas conhecendo o hobby ou novas editoras fazendo materiais semelhantes, né? Muito show. E finalmente, chegamos aqui, né, no começo do mês de fevereiro, um mês muito aguardado, pelo menos para mim, que é o mês onde começa, o primeiro de fevereiro, começa o prêmio, as votações do prêmio Ludopedia. Cara, prêmio Ludopedia, estamos participando aqui com o Jogatina BG na categoria de podcast, como esse, ou como o de RPG, ou como tradicional, ou como ficha do jogador, lá na categoria de podcast, e também com nossos vídeos na categoria de audiovisual, com o nosso YouTube, youtube.com/jogatinabg. Lembrando, as votações das mídias, né, tem a primeira fase, que ocorre de 1º a 15 de fevereiro. Essa votação você vai poder votar em vários lá, o voto é secreto depois, que é aberto para você ver quem que recebeu mais votos, em todas as categorias, mídia escrita, mídia audiovisual e mídia de podcast. E a partir do dia 16, o público vai começar a votar na fase final das categorias de mídia, né? Lembrando que na mídia escrita, na mídia de audiovisual, serão selecionados 5 finalistas e na mídia de podcast serão selecionados 3 finalistas. Além disso, também o público vai poder votar de 1 a 28 de fevereiro nas categorias de jogos. Cara, muito legal. Então, votem. Votem no Jogatina, por favor. A gente quer sair pelo menos com o selinho de indicado ali pra premiação. Então, eu conto com o voto de vocês. Certo, gente? Então, vamos lá para as notícias do cenário internacional. Começa com um destaque aqui da Fantasy Flight, onde ela publicou mais informações a respeito da 30ª edição de aniversário, né, do aniversário de 30 anos do sistema de RPG do Star Wars. E cara, depois de muito tempo, né, o sistema de RPG do Star Wars, ele vai vir com muitas coisas relacionadas a customizações, novos heróis, a rebelião, cara, Bounty Hunter, Smuggler, cara, muita coisa pra quem gosta de RPG. Tá lá no site da Fantasy Flight, onde você pega mais informações a respeito dessa edição de 30 anos de aniversário, né, 30 anos de aniversário do sistema de RPG de Star Wars. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai para a Game Right, onde ela publicou um trailer a respeito do novo jogo de Matt Leacock. Esse Matt Leacock, para quem não conhece, é o designer do Forbidden Island e do Forbidden Desert. E agora esse trailer mostra um teaser para o Forbidden Skies. Isso mesmo, saiu das ilhas, saiu do deserto, agora vai pro céu. Né? Então, para quem quer jogos cooperativos, fica de olho aí no Forbidden Skies. E a gente também teve vários anúncios da line-up de jogos da Helvetic para 2018, né? São vários joguinhos ali de destreza, de party game, como, por exemplo, o Team Up. Tem o Kariba, o Gold Town, o Top Spin, Grand Tour, o USA. Cara, muitos joguinhos que a Helvetic vai trazer para 2018. Outra empresa que publicou também a sua line-up foi a Cosmos, né? Eu já falei alguns jogos anteriormente aqui, mas reforçando, o jogo do Rutger Dorn, Mercado, os jogos do Rain Knizia com Lost City, Lost City Expansão, a versão de 2 jogadores, né, o To Go, a série Brain, né, onde tem vários joguinhos ali, além disso o Matikoro Fuzzball, né, Drop It, né, muitos joguinhos aí, e além disso, novos jogos para a série Exit, tem vários jogos ali onde você vai vir para março desse ano, e também o Bongo Solo. A Zoc Verlag, ela também publicou a sua lineup de jogos para 2018. São vários jogos como Menara, jogos como Rock the Bock, Souls and Umbrals, Phantasma Blitz Jr., Flick Flack e muitos outros jogos que você vai conferir aí na postagem. A DV Gyosh e a Abacus Pill anunciaram mais um jogo, né, da série Deckscape, chamado Roubo em Veneza, né? É um jogo de 1 a 6 jogadores e é um jogo com característica de cooperativa, né? Então, para quem gosta de jogos da série de Escape Room, fica de olho ali nesse novo título da série Deckscape. A Renegade depois de publicar Clank, Clank in Space, e agora anunciou mais um jogo da série, Clank The Mummy Curse. É o jogo que tem a maldição da múmia, onde você vai ter um jogo de deck, Dungeon Deck Building, né? Que você vai avançando ao longo de uma dungeon, buscando artefatos, buscando não sofrer as maldições da múmia, né? E esse jogo tá previsto ainda pra esse ano. Então, pra quem gosta de jogos como o Clank, fica de olho aí, porque é o novo jogo que a Renegade tá anunciando para março. A Libelud anunciou Attack on the Jelly Monsters. É um jogo de 3 a 5 jogadores e tá previsto para esse ano mesmo, né? É um jogo com primeiro, uma arte muito bonitinha. Ele vai ter mecânicas de rolagem de dados, ações simultâneas e controle de área. Cara, muito legal. Tomara que seja um sucesso aí da Libelud. A Edge, ela vai republicar em 2018 um jogo já lançado em 2012, que é o Trainmaker, né? Trainmaker é um jogo de 1 a 6 jogadores. Ele tem muitas mecânicas de rolagem de dados, dados específicos, seleção desses dados, né? E tá prevista para esse ano pela Edge. A Plated anunciou Starship Samurai para março desse ano, né? São jogos com umas belíssimas miniaturas de robôs samurais, com essa pegada bem nipônica, e tá previsto para esse ano mesmo. Provavelmente vai aparecer ali já na Orange, ou pelo menos na Gen Con. Ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, do designer Isaac Viga, que fez Ashes, Rise of Phoenix Born, fez Dead of Winter, fez o Seeds of Hammond, o Bioshock Infinite, né? O jogo do tabuleiro desse jogo maravilhoso de computador. O Skids confirmou a data de lançamento do Beyond the Edge. Ele vai estar previsto para abril de 2018. Esse jogo, ele conta com um sistema chamado Evolving Beyond, que você pode guardar o que você conseguiu num jogo para outro. Então, praticamente um jogo que tem uma ideia de campanha feita aí pela Skids. E depois de 6 anos, finalmente a gente vai ter que o lançamento do jogo City of Gears pela Grey Fox Games, né? É um jogo que já tá há um tempão em produção e finalmente vai ser publicado pela Grey Fox Games. Pra quem quiser saber um pouco mais, link na postagem. A IDW anunciou para março um jogo chamado Outpost Amazon. É um jogo pra quem gosta de aventuras na selva amazônica, com todas aquelas mitologias de cobras gigantes, e o link vai estar na postagem. E a Era Disco, Kung Fu, Caminhoneiros e outros hits dos anos 70, eles vão chegar na nova expansão do Smash Up, né, depois de votações do público. Essa expansão tá prevista para esse ano e vai ser publicada pela Aege, né, que eu já falei anteriormente. Em maio, a Ravensburg, ela vai lançar um jogo do Jurassic Park que vai se chamar Danger. Danger Adventure Strategy Game. Nesse caso, é um jogo nessa pegada com poderes variados de 2 a 5 jogadores, baseado na franquia de dinossauros Jurassic Park. E o jogo Sagrada, né, um jogo abstrato lá de dadinhos com aquela temática de vistrais, ele ganhou como o melhor jogo casual de 2017 pelo prêmio casual Game Revolution. Mais um jogo aí abstrato ganhando sucesso no mercado e premiações, né? Então, muito show. A Portal Games anunciou para a Essen a expansão Amazonas para o jogo Imperial Settlers, né? Pra quem não conhece Imperial Settlers, chegou aqui pela Mandala Fanbox aqui no Brasil e já tem expansões dos Atlantes e outras facções, digamos assim, e essa expansão da Amazonas tá com um selinho ali de Girl Power, né? Essa publicação foi feita lá no Instagram da própria editora, onde você pode ver ali as informações. Falando em Portal Games ainda, previamente a gente havia anunciado no final do ano passado que a expansão para Robinson Crusoe era chamada The Lost City of Z. Na verdade, ela vai se chamar Mystery Tales, onde você vai abordar finalmente ainda essa ideia da cidade perdida de Z, né? E tá com uma capa muito bonita, cara. E o jogo aclamado, que vencedor ali do Kinnerspiel High School, ele vai ter uma edição, uma segunda edição, na verdade um segundo jogo da mesma série, que é o High School 2. Ele não tem uma data de lançamento prevista, de fato. É confirmada, mas está previsto para 2018 pela Brain Games. Asmodee anuncia 3 novos jogos da série Unlock, já que eu falei que vai ter os jogos da série Exit, agora vai ter o jogo da série Unlock, que são jogos de Escape Room, é o No Side Stories, o Tombstone Express e o The Adventures of Oz. A Matagô anunciou uma nova expansão para o jogo Room 25, ela vai se chamar VIP e terá 5 novos espaços especiais. E cada um deles vai ter uma regra própria quando você entrar nele. Então, uma mini expansão que vai vir para o Room 25. A Eggerspiel... A Eggers Spiel anunciou mais informações a respeito da expansão Rails to the North do jogo Great Western Trail, que está prevista para junho de 2018, durante a Origin, que ocorre nos Estados Unidos, né? Origin. Essa expansão vai adicionar um tabuleiro adicional e mais algumas construções e mais algumas possibilidades para os jogadores, né? Então, bem show também. E por fim, a Shinobi 7 anunciou Sonic the Hedgehog Battle Racer para o segundo semestre de 2018. Até então, as informações que tem aqui é que vai ser um jogo de miniaturas pré-pintadas da franquia da Sega, né, ou do Sonic, e está prevista para final de 2018. E no mundo digital, temos uma notícia aqui que o jogo Axio, do Sir Rainer Kinesia, já chegou ao Android e pro iOS. Então, se você quiser jogar o joguinho do Rainer Kinesia no seu celular ou no seu Android, né, no seu iPhone ou seu Android, links na postagem. Vamos aqui pro cenário de Kickstarter, separamos dois destaques. O primeiro deles, obviamente, é o Gents, né? O Gents é um jogo de civilização muito legal, muito bonitinho, cara. Que é a versão que tá no Kickstarter, é a versão Deluxe Fight, né? Que a Taste Minstrel Games e a Game Brew apresentaram, né? Essa campanha pediu 40 mil e atualmente tá em 290 mil doletas. Falta 16 dias, 15 dias na data de publicação desse episódio. É um jogo de 2 a 4 jogadores e a temática é bem legal pra quem gosta de jogos mais rústicos, assim. O Thiago Cares aqui falou que é bem legal o sistema de tempo dele, então fica de olho aí em Gents, que vai ser um jogaço. Outro destaque aqui que a gente vai colocar para o Kickstarter é o U-Boat The Board Game. Ele é um jogo cooperativo, bem diferente do que está acostumado. Ele se passa num cenário de Segunda Guerra Mundial, só que é uma guerra submarina. É um jogo que vai ser publicado ali pela Phalanx Games. Ele foi financiado em menos de 24 horas. Tem 14 dias para a final da campanha. Ele pediu 92 mil doletas, atualmente está em 670 mil. Ele é um jogo que vai utilizar esse sistema cooperativo. É bem legal que cada um vai ter umas funções. Ele tem uma parte de simulação que envolve o aplicativo, né, no celular, onde você faz a visão do scope, né, você coloca o scope para visualizar a superfície, onde você pode ver frotas e outras coisas aliadas ou inimigas. Tem um submarino 3D na mesa, assim. Tem a parte de você calcular as suas coordenadas também. Cara, bem interessante a proposta desse U-Boat The Board Game, então fiquem de olho aí. E também estamos cheios de eventos aqui no nosso cantinho dos eventos. Começando, obviamente, com a data de 3 de fevereiro, onde vai ter dois eventos. Um vai ocorrer em Santo André, que vai ser o evento de número 32 do Joga ABC, que vai ocorrer lá na Bravo Jogos com o Emerson e a galera lá de Santo André, certo? E no dia 3 de fevereiro também, ocorrendo no Rio de Janeiro, a oitava edição do Lady Lúdica, com a Patrícia Nath. Mais um evento de sucesso, com certeza, cara, porque é um evento muito show. Participe dele se você tiver como participar. No dia 17 de fevereiro, também no Rio de Janeiro, vai ocorrer uma Mansão Convida, a primeira edição, que vai ocorrer no Casarão 22, e esse é um evento que é bem legal, porque ele vai focar nos jogos e protótipos dos designers aqui do Brasil. Tem 10 designers e 10 protótipos, respectivamente. Tem o André Teruia com o Levitadores, tem o Eduardo Guerra com o Data Cubes, tem o Humberto Cota com o Wise Guys, tem o Leandro Pires com o Master Detective, tem o Lucas Ribeiro com o Herdeiros Decan, o Robert Coelho com o Lens, o Rodrigo Rego com o Dubai, o Rômulo Marx com o Cassino Zeppelin, o Sanderson Gomes com o Vida de Formiga e o Suami Guimarães com o Heráldica. Vários jogos aí de protótipos que vão estar lá na primeira edição do Mansão Convida no Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro. E começou a venda de ingressos, né? Na verdade já começou faz um tempinho a venda de ingressos para o evento Diversão Offline. Eu não sei necessariamente se ainda tá no dia da publicação vai estar com preço promocional, mas tem lá o preço para um dia, para dois dias, para passaporte. Então entra lá no site do Diversão Offline para saber mais. Lembrando, Diversão Offline vai ocorrer em São Paulo, né, nos dias 10 e 11 de março. A gente vai estar lá. E para 14 de abril, isso mesmo, lá em abril vai ocorrer o terceiro Vale do Ludo na cidade de Blumenau. Vai ocorrer no Centro Cultural 25 de Julho, né? Então, muito, muito show. Chegamos aqui ao fim de mais uma edição do nosso podcast Notícias do Jogatina BG, agora podcast quinzenal. Lembrando, fique de olho aí no Jogatina BG ao longo de fevereiro, 2 anos aí do Jogatina BG. Pode vir coisa boa ou não? Vamos ver, né? Tá vindo coisa interessante aí para fevereiro. E lembrando, divulgue seu evento com a gente, divulgue seu jogo que tá em financiamento coletivo. Aí as editoras podem mandar notícias para nós, que a gente divulga aqui normalmente, certo? Então é isso, gente. Eu fico por aqui em mais uma edição do podcast Notícias do Jogatina BG. Lembrando, amanhã tem podcast de RPG episódio 3. Então, muito show. Fico por aqui então, abraços e até o próximo turno.